Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente está aqui para falar de um serviço que super dominou o mundo nos últimos anos e entrou também no mercado do terror, que são as plataformas de streaming. Nos últimos 10 anos, o cenário de entretenimento mudou bastante, né? E a forma como a gente consome tanto músicas como filmes mudou radicalmente e transformou essas indústrias muito provavelmente para sempre. Acho que isso não tem volta mais. Apesar que, gente, com tanto streaming saindo, é impossível de assinar tudo, né? Inclusive, no dia dessa nossa gravação, é o dia que foi lançado o Disney Plus. A gente vai acabar voltando pro torrent, né? Porque não dá. As locadoras de vídeos, as locadoras de fitas, né, e as lojas de CD não existem mais, infelizmente, saudades. Então, quem ficou foram as plataformas de streaming. E a gente vai falar de algumas produções que a gente gosta e que a gente não gosta, originais de algumas dessas plataformas. E para falar disso hoje, eu tô aqui com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Samuel, Sil, equipe, Infernautas. É o seguinte, eu não sei vocês, mas eu tenho um cartão de crédito só pra streaming, tá? Então, tipo, tem música, tem filme, tem o Diabo 4, eu olho pra fatura e eu digo, não, chega, chega, gente, chega. Isso é uma escravidão nova que tá surgindo, eu não aguento mais, na moral. Samuel, você assinou o Disney Plus? Não, porque eu me recuso a assistir tudo que eu já assisti. Enquanto não tiver coisa nova jogando na minha cara, tipo, Netflix toma aqui 10 séries por dia, eu não vou assinar um negócio que eu já. Desculpa, gente. Desculpa, Mickey Mouse, não vai rolar. Justo. Acho justo. Não, não dá. Tô também com o Felipe. Oi, Felipe. Olá, Sil, olá, Infernautas. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje. Ana, oi, Lu. Oi, CEO, Infernautas. Bom, gente, eu tô empolgada para esse tema, porque eu tento não ser essa pessoa, mas hoje em dia, assim, querendo ou não, quando não tem um filme que eu quero ver em algum serviço de streaming, eu pondero se eu continuo a busca pelo filme ou se eu assisto alguma coisa que tá no streaming. Eu não tenho orgulho disso, mas às vezes isso acontece, gente. Então, assim, toda essas também, muitos serviços de streaming. Eu vou falar de dois que ficaram de graça nesses últimos dias, que aí já acho que dá uma ajuda para vocês. Mas antes disso, tô também com o Ivo. Boa noite, Ivo. Olá, Sil, olá, Infernautas. Então, estamos aqui para falar um pouquinho, né, desses serviços aí que estão dominando aí o mercado o mercado cinematográfico. E principalmente nessa pandemia, é um serviço que cresceu muito. Então, vamos falar, dar nossas dicas e pitacos aqui. Bom, como eu falei, né, a Disney Plus surgiu, foi lançada hoje, né? Mas acho que por enquanto a maior plataforma ainda deve ser a Netflix, né, que vale 184 bilhões de dólares, esta bagatela. Quais serviços vocês usam assim, ou quais usam? Que a Netflix ela lançou o serviço de streaming em 2007, mas ela existe em 97. E na época eles faziam um serviço de delivery de DVDs. Então você pedia na Netflix, ligava lá, sei lá, pedia, eles entregavam o DVD na sua casa para você assistir e depois eles buscavam nos Estados Unidos isso. E uma amiga minha, ela falou que ela teve essa experiência por lá com a Netflix e depois eles foram se adaptando. Até que em 2007 lançaram esse formato streaming, né? Que você paga a mensalidade e você tem essa entrega do DVD, entre aspas, direto no seu computador, né? Não precisava mais ter o translado, porque tudo possibilitado pela internet. Mas acho bizarro que eles já tinham uma visão, assim, meio de levar o filme até a sua casa, né? Desde o princípio da empresa, assim. Então acho meio doido, É. assim, a ideia deles. Nossa, E eu bem tenho legal. Netflix e Amazon, gente. São os dois serviços que eu utilizo. É, eu também. É interessante que a Netflix começou essa entrada no mercado, né? Primeiro com o envio de DVDs, e o próprio lançamento da plataforma de streaming foi recebido com muito, muito ceticismo, Nossa, totalmente. que não ia dar certo. E hoje a gente tem uma empresa que, como a Sil disse, vale 184 bilhões de dólares, né? Hoje a Netflix, ela é uma marca global. Ela é a que tá no topo, né? Quando se fala em streaming, o primeiro nome que vem à cabeça é Netflix. A gente tem uma porrada de serviços hoje que uma pessoa sozinha não dá mais conta de acompanhar, não só pelos valores, mas pelo conteúdo em si. Mas ainda assim, o top of mind de streaming é Netflix, né? Então, é bem surpreso. E até o próprio funcionamento da empresa em si, né? Eles estão saindo de uma época que eles estão... Que o objetivo era bombardear a gente com produto, né? Inclusive, eles primeiro vieram com os produtos dos outros, aí depois eles entraram na fase dos produtos próprios, aí agora eles entraram na fase de bombardear a gente com produtos, e agora eles vão começar a iniciar uma nova fase, porque o próprio modelo está se mostrando um pouco instável, né? Se eu não me engano, a Netflix, ela lucra por ano mais de 9 bilhões de dólares. Só que o gasto total é 15. Ou seja, é uma conta que ainda não fecha. A Netflix recebe dezenas de milhões de dólares em investimento, né? Mas investimento é aquela coisa. Você quer um retorno. Uma hora a empresa vai ter que dar o retorno. É tipo a Uber. A Uber é top of mind também. Só que a Uber ainda não dá realmente o retorno dela. Ela é aquela expectativa dos investidores de vamos botar dinheiro aqui porque uma hora vai vir. E a Netflix é isso, né? E eu acho que isso resume bem o mercado de streaming hoje, né? A gente está com muita gente grande lutando aí para ter a nossa atenção, o nosso dinheiro, nossas horas de entretenimento. E uma galera pequena que eu não sei se vai se segurar mais porque o mercado tá funilando, né? A gente está vendo até as compras das empresas, das parcerias. A Disney comprou a Hulu, né? E fechou aquele acordo gigantesco com a Fox. A Amazon fechou parceria com várias outros streamings, que aí você compra a parte dentro do catálogo, né? Então é tudo tá ficando. O jogo, o tabuleiro tá se movendo. Nós estamos só sentados na frente do sofá consumindo, mas esse mercado ele tá se movimentando assim. Só Deus sabe o que, é que vai virar. E é interessante, porque enquanto, como o Samuel falou, esse mercado ele se movimenta, e ele se movimenta de maneira cada vez mais rápida, nós também somos bombardeados, né, por uma quantidade cada vez maior. O leque está cada vez maior. É interessante a gente observar o seguinte, que... ter acesso a esses filmes, a esses produtos, séries, talvez nunca tenha sido tão fácil, não é? Eu acho muito, muito curioso, é sempre uma conversa que vira e mexe, a gente acaba sempre trazendo de volta. A ideia de assistir o filme na hora que você quer, no conforto do celular, na hora que saiu, a própria noção que se tem com séries, não é? Estreou a temporada tal, da série tal, e eu vou, em um fim de semana, matar essa série, vou maratonar essa série. Então, acho que o próprio... Não é só o modo de produção, obviamente, o modo de consumo, ele também é totalmente transformado por isso. Eu tenho um certo... Claro, eu consumo, eu assisto, eu não vou... Não vou dizer, eu sou contra. Não, de maneira nenhuma. Mas eu acho, às vezes, um pouco assustador essa ideia de estreou uma série e todo mundo está assistindo e temos que assistir. E se você não quiser spoiler, você tem que assistir em um fim de semana. Eu acho que isso acaba também mexendo muito até com o nosso modo de consumo. E claro, não estou desmerecendo esses serviços, mas às vezes eles têm um impacto muito grande na própria maneira como nós, como o público de maneira geral, se comporta. Sim. Parece que quando você não assiste assim que estreia, se você deixa para assistir tipo duas semanas depois, a série já tá tipo velha, entendeu? Tipo, eu ainda não vi. Já tá tipo essa série de um mês atrás. As métricas da Netflix, se eu não me engano, eles não revelam muito dos próprios funcionamentos de dados deles, ou até views, por exemplo, é muito raro eles revelarem. Mas para uma série, por exemplo, ser renovada, Até existe um manual do que você precisa fazer para que a sua série na Netflix seja renovada, que é maratonar em menos de uma semana. Esse é o principal ponto, assim. Se você gosta de um produto, a métrica para ele ser renovado na Netflix é o alto consumo em pouco tempo. Então, é meio surreal, né, isso que a gente está vivendo. Então, é bem chocante você ter o produto completo, mas você ter que aproveitar ele, senão ele não vai ser renovado. É meio bizarro tudo isso. É um pouco triste, né? Tipo, por mais que, sei lá, eu mal lembro, assim, de quando eu tinha que esperar uma semana até sair o próximo episódio, sabe? Mas, sei lá, acho que é assim. Agora eu consumo a série. Tipo, se eu consumo alguma série muito rápido, eu mal lembro dela depois, sabe? Não, parece que eu não saboreei, assim, né? Não marcou. Foi tão rápido que já passou, já tô indo pra próxima, sabe? É, exato, porque você acompanha da seguinte maneira. Vamos imaginar um exemplo aleatório. Uma série que ela estreia em março e vai até outubro, novembro. E é exibida uma vez por semana. Ou seja, você passa quase o ano inteiro consumindo esse produto. Você vai ter um intervalo de alguns meses de uma temporada para outra, mas você tá ali semanalmente, não é? E realmente, às vezes você assiste uma série, né, faz essa maratona, mata a série em um fim de semana, e aí a temporada seguinte estreia daqui a 2 anos, você nem lembra direito, você tem um distanciamento muito grande da série. Sim. Exatamente. Isso. Não, então, é que parece que você fica naquele formato que era lançado uma vez por semana, não sei, eu tinha essa sensação, pelo menos, de que parece que você fica mais próximo da série, tipo, dos personagens, que você encontra eles toda semana. Vira, tipo, um hábito, tipo, toda semana eu vou encontrar a Tina sua mesmo. Quando você mata tudo de uma vez e você só vai encontrar aquilo de novo daqui a um ano, é tipo um evento passageiro que não chegou a integrar a sua rotina e a sua vida, sabe? É uma sensação de talvez não tanta conexão com o produto mesmo, assim. Tipo, eu sinto isso às vezes em relação a algumas produções ali desses serviços, assim. Até esse modelo de lançar tudo de uma vez está sendo um pouco questionado também. Porque a Amazon, por exemplo, hoje a série carro-chefe da Amazon é a The Boys, né? E eles, nessa segunda temporada, eles resolveram colocar um episódio por semana. Eles lançaram 3 episódios, depois... E aí, tipo, isso deixa a série muito mais em evidência. Algumas outras séries têm isso também. O Hulu faz isso com The Handmaid's Tales, por exemplo. Então, por exemplo, séries carro-chefe ainda estão querendo pegar esse ritmo de volta de um episódio por semana. Agora, a Netflix ainda se recusa a fazer isso. Até uma das séries carro-chefe deles atualmente, que é o The Crown, né? Eles lançaram os 10 episódios de uma vez só. Então, agora, só quando é com parceria, que é uma vez por semana. E isso é interessante, que a série Better Call Saul é um episódio por semana, né, que é uma parceria. E eu acho que rola uma exigência dos produtores para que seja assim. Essa questão do imediatismo, até no início, eu mesmo fiz isso, assim. Eu pegava, assistia as séries, não, tá tudo disponível. Mas aí eu fui parando com isso. Aí... E agora eu prefiro ver as séries assim, episódios intercalados, nem que seja às vezes um episódio por dia, né? Eu tenho achado mais interessante assim. Sim, consumia tudo de uma vez, depois fui voltando. É, um por dia já acho muito mais aceitável do que, sei lá, 3 no mesmo dia e no dia seguinte pronto, acabou, né? Não sei, é tudo muito rápido agora, não só... com relação aos streamings, mas qualquer coisa, é tudo... Tá vivendo de um jeito que a gente tá muito acostumado a ter tudo muito rápido. E às vezes a gente fica até meio impaciente quando demora um pouquinho mais, sabe? São filmes, é música, é comida que você pede por aplicativo. É muita coisa muito rápido. Acho que a gente tá ficando meio acostumado, meio mal acostumado nesse sentido. Mas, bora lá. Mas e o terror nessas plataformas, gente? Tanto a Netflix como a Amazon, que são grandes serviços, né? Lançam sempre... Tem muitos filmes de terror nos catálogos. E, inclusive, muitas produções originais, assim, de qualidade variada, né? E é nisso que a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas eu queria também só destacar alguns serviços que são dedicados exclusivamente ao terror, né? Nos Estados Unidos a gente tem o Shudder, ele no nosso episódio de crítica social, que é um serviço que não chegou no Brasil e a gente não consegue ter acesso nem a trailers das produções deles, porque é tudo com região restrita, né? É um saco. Às vezes eu quero postar uma notícia no Boca do Inferno e não dá, porque eu vou postar o trailer e tá lá, você não tem acesso, blá blá. Região, seu pobrezinho latino. Sim, exatamente. Exatamente. Mas aqui no Brasil a gente tem um serviço também, que é o Darkflix, que surgiu... Você sabe qual, Samuel? Foi esse ano, não? Foi esse ano mesmo? O lançamento mesmo? Dele? Eu acho que foi um pouquinho antes do início da pandemia. Uhum. É um serviço que... Já se falava há muito tempo da Darkflix, né? Acho que o lançamento mesmo foi esse ano mesmo. É que acho que até no Festival do Boca do ano passado... a gente até conversou um pouco com a Darkflix também. Eles deram um apoio pra gente, assim, eles estavam até nosso banner pra ser lançados ainda, acho que foi isso. Mas então ela veio. Então é um serviço focado em filmes de terror também. Muitas produções nacionais, eles estão, inclusive, eles fizeram a Mostra Macabro, que foi só de produções brasileiras, né? E eles estão lançando também um serviço de HQs, né? A gente tem uma produção nacional de quadrinhos independentes, assim, muito forte. Então, acho que é uma bela de uma aquisição, assim, ter um serviço desse para as histórias em quadrinhos também. Eles fizeram e vão fazer a Crash. Verdade. E os streams aí estão salvando alguns festivais de cinema. Inclusive o do Boca. Inclusive o nosso. Bom, a sétima edição do Festival do Boca do Inferno rolou até o dia de 15 a 30 de novembro, né? E a gente fez uma parte que é um serviço de streaming focado em produções nacionais. Então eles liberaram pra gente, pros espectadores, né, os 15 dias gratuitos para as pessoas poderem acompanhar. Foi bem bacana também, né? Foi o lugar que abrigou a gente nesse ano em que o festival não pôde ser presencial, né? E é como o Ivo disse, tá salvando os festivais e tá permitindo que mais pessoas os acessem, né? Porque é como a gente também comentou lá no episódio de crítica social, muita gente não tem como... se locomover de uma cidade a outra para ir acompanhar um festival de cinema, né? Então, é muito bem-vinda essa ação dos serviços de streaming de ajudar de ajudar essa transmissão, né, dos festivais, que se não fosse por eles, a gente ia ter zero festivais esse ano. Então, foi ótimo. Se, assim, só para fazer uma observação ainda do tema... do terror nos streams, eu procurei algum artigo que desse uma visão sobre realmente o gênero do terror no streaming e não encontrei. Eu encontrei algumas coisas relacionadas ao projeto da Blumhouse, né, com a Amazon, para oito filmes, e aí eles deram umas referências muito boas. O Jason Blum, né, que é o dono da produtora, ele conta que para montar a Blumhouse foi muito trabalhoso, porque o gênero do terror até hoje ele ainda é muito desacreditado, principalmente para se levar para o cinema, para se levar para as massas, inclusive com a desculpinha, né, de que inclusive no episódio de Horror Teen, né, a gente explicou que filmes geralmente de terror têm um custo mais barato e geram uma receita maior por causa da proporção, né. E aí o Jason Blum, ele fala uma coisa bem interessante, que terror dá o ano inteiro. Não é que nem, por exemplo, gênero de heróis, as superproduções, que em geral precisam esperar um momento oportuno, que é o verão americano, para se lançarem, para terem grandes valores, atrair um grande público. E aí isso bate com o que a gente vê no cenário de produções originais para streaming no gênero do terror. que, em geral, são ideias novas, com produtores, diretores não muito conhecidos, pessoas mais experimentais, com um valor barato que se investe para tentar atrair o público. E o gênero do terror, a gente tem que lembrar que é um gênero que atrai as pessoas gostam. É, muita gente tem medo, mas o medo faz parte da experiência, da sensação, do prazer. E esse gênero atrai, né? Então, até o próprio acordo da Blumhouse com a Amazon, eu acho, assim, muito incrível, porque é uma produtora de destaque do mundo do terror, que assinou com a streaming lá do Trilionário, e vão entregar 8 filmes justamente nessa proposta. Diretores novos, com ideias novas, trazendo um produto que não é caro e que é atrativo. Tanto que eu esqueci o nome, acho que é um dos diretores da Blumhouse, que ele não revelou o número de views dos filmes. 4 já foram lançados, né, desse projeto. É, ele não revelou os números de views, mas ele disse que... Ele fica categórico em dizer que atraiu, sim, bastante gente, inclusive gerou novas assinaturas. Olha aí, o poder do terror no streaming, né? É um gênero que dá o ano inteiro, que é mais barato de se fazer que as superproduções que movimentam realmente os bilhões do cinema, e tem um público cativo. Então a gente vê aí o ano todo sendo lançado muita coisa do terror, entre séries, filmes, até animes. Nós temos, por exemplo, 2 plataformas de animes do Brasil. Ainda está chegando uma, na verdade. Mas hoje nós temos o Crunchyroll, que tem alguns animes assim icônicos do terror atual, né? Como o Ataque dos Titãs e o Demon Slayer, que o filme bateu recorde no Japão de bilheteria, que era de Frozen 2, diga-se de passagem. mas bateu. A gente tem um anime baseado em um universo de horror, que é hoje o novo recorde de bilheteria do Japão. Então, é todo um mercado aí que tá se dando muito bem com o gênero do terror. Nossa, eu lembro do Crunchyroll que eu assistia, tipo, muitos, muitos anos atrás, assim. Muito antes da Netflix. Bem lembrado. Eu queria deixar 2 dicas de serviços gratuitos que meio que apareceram nessas últimas semanas, assim. Apareceram não, né? A gente tem o Netmovie, que virou gratuito. Ele é mais focado em filmes mais antigos. Tem, por exemplo, o Rebecca, do Hitchcock. Tem A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero. Tem vários filmes da franquia O Chamado, japoneses. É um serviço bem bacana, assim, tem bastante opção. Tem muita bagaceira também, pelo que eu vi, assim, olhando por cima, para achar bastante coisa legal. E um serviço que chegou nessa semana que a gente está gravando, metade de novembro, assim, ele não existia no Brasil, então ele chegou aqui já sendo gratuito, é o Pluto, Pluto.tv. Também tem todos os filmes da franquia O Chamado, tem por também. Então esse tem algumas coisas mais recentes, tem tipo esses que são lançados direto para, que uns anos atrás seriam lançados direto para DVD, assim, sem passar pelo cinema. Tem bastante disso, mas o catálogo do Pluto é um pouco menor, mas é outro também que vale dar uma olhada, porque, né, como eu disse, não dá para ficar pagando todos os streamings que aparecem. Então, sempre que surge um grátis, eu acho que vale a olhada, assim. Mas, então, são opções. Agora, gente, ações, todo mundo trouxe alguns dos seus filmes favoritos, originais, de streamings. Podemos seguir pra eles? Sim. Podemos. Então, bora lá. Lu, quer começar? Ué, posso. Gente, o serviço que eu uso... Inclusive, eu queria deixar um recado aqui pro dono da Amazon, tá? Que eu sei que ele ouve a gente. Cara, melhora a interface do Amazon Prime, pelo amor de Jesus. Aquilo ali é muito ruim. Precisa melhorar aquela interface, eu acho ela muito chatinha. Agora eu tô até com o Amazon Music também, porque eu ganhei de graça, eu tenho que usar, né? Porque de graça a gente usa. Mas assim, também ruim. Então, assim, melhora os dois pra poder melhorar a minha vida. Tá. Recado dado. Eu acho a Amazon meio. É, eu acho a Amazon meio deslechada, assim, com legendas. Total. É, algumas coisas. Porque eles têm pouco dinheiro, né? Aí fica difícil investir no streaming, né? Eu entendo o lado deles, é complicado mesmo. É ironia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, minha primeira indicação, então, vai ser da Netflix, como eu disse, que eu tenho mais tempo. E é o filme Cam. É, tipo de câmera, sabe? Tipo, câmera em inglês. É um filme de 2018, né? Produção original Netflix. E tem a Madeline Brewer, acho que é assim que fala o nome dela, não sei, que tá no The Handmaid's Tale, eu gosto bastante dessa atriz. E eu gostei muito desse filme, mas ele não foi um filme que eu gostei de primeira, assim. Eu assisti, aí eu tinha gostado ou não, fiquei com uma sensação estranha, porque eu tava vendo no ônibus, eu tava viajando, eu baixei o filme pra ver offline, isso é uma vantagem também do serviço de streaming, né, que é bacana você poder baixar e ver em qualquer lugar. Eu vi, fiquei meio na dúvida se eu tinha gostado, fiquei questionando se eu deveria estar assistindo aquele tipo de filme no ônibus, que tem pessoas em volta, tudo bem. Aí, depois eu revi, falei, vou rever. Isso é uma coisa que eu faço bastante também nesses serviços, assim. Acaba que eu revejo muito as coisas que eu já vi, assim. Eu comecei a adquirir esse hábito. Revi o filme e gostei muito. Eu gostei bastante do filme. A premissa dele, basicamente, acompanha a Alice. Ela é uma Cam Girl, né? Ela faz vídeos ali com conteúdo erótico para um site, né? De um site específico. E ela quer ganhar destaque dentro desse site, ela quer ficar entre as 50 primeiras, assim, as mais visualizadas do site. E quando ela tá chegando próxima, ali, na realidade, quando ela consegue ultrapassar essa marca de 50, né, ela fica ali na posição 47, mais ou menos, ela tem a conta dela hackeada. Ela tem a conta hackeada, mas não é um hackeado normal, assim. Ela entra na página e é como se ela estivesse ao vivo o tempo todo, é como se tivesse alguém ali imitando ela. E ela vai numa busca desenfreada pra tentar solucionar esse problema, assim. É um filme que eu gostei por vários motivos, assim. Primeiro que ele desmistifica um pouco a questão do trabalho com coisas sexuais, assim. Ele dá uma desmistificada nisso, porque a Alice, pra ela ser famosa ali dentro, é um sonho que ela tem. Então ela busca isso a todo momento. Chega até um ponto, talvez, um pouco obsessivo no final, assim, mas... Ok, ela busca isso a todo momento, então dá uma desmistificada nessa questão, que eu acho bacana. E também traz um olhar de como as pessoas de fora, né, quando descobrem o que ela faz, enxergam o que ela faz, assim, né, aquela coisa de desvalorizar, ela pedir ajuda às pessoas, né, para a polícia, a mesma pessoa falar, ah, isso aconteceu porque você trabalha com sexo, né, nesse mercado, então isso iria acontecer com você de qualquer maneira, né, dá uma desvalorizada no que ela faz e tal. Então ele questiona essas questões. Mas o que eu acho legal, assim, do filme é que, no caso ali, tipo, fala de uma página, né, de um site de Cam Girls, mas, assim, ele mostra que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa a partir do momento que você joga suas informações em redes, de forma geral, assim. Você pode ter suas contas hackeadas, assim. Então ele dá uma... ele brinca um pouco com esses pontos, trabalha essas questões... Ele deixa um final um pouco mais aberto, mas não é algo que incomoda. Eu gosto de finais abertos e eu acho que ele traz muita visão da protagonista, assim, pro final, assim. Então, você entende esse final mais aberto, assim. E é um filme muito legal, assim. Eu gosto das cores dele, tem umas cores puxadas pro rosa, pro roxo, assim. Meio... parece uma trip, assim, sabe? Uma viagem, assim. Então, fica algo legal, assim, visivelmente legal. E... é isso, eu acho bem bacana, é um filme muito bom, assim. Eu gosto muito da mudança também da atriz no filme, quando ela é ela mesma como Cam Girl, ela tem uma postura, e quando é essa persona, né, fake, né, que hackeou, é uma postura um pouco diferente, ela é mais ousada, assim, ela não pondera sobre o que as pessoas pedem pra ela fazer na câmera, então traz todas essas jogadas. Eu acho um filme bem, bem bacana, assim, é um filme meio diferentinho, eu gostei, indicação. Aí, a gente quase não compartilha nossas informações na rede, né? Exemplo. É bobagem. É o grande medo da era moderna, olha, na moral. Pois é. Exemplo. Alguém assistiu aquele Dilema das Redes, o documentário? Sim, eu vi. Eu não cheguei a ver ainda, mas dizem que eu vi várias pessoas saindo de redes sociais, tirando pelo menos o aplicativo do celular para não ficar entrando tanto. Enfim. Mas acho que a gente nem tem muito pra onde fugir, sabe? Qualquer coisa que... Sabe, você precisa ter um e-mail. E tendo um e-mail, já... Seus dados já estão lá, sabe? Não, não tem muito pra onde correr. Próprios serviços, né? Tipo, Android no celular, tipo... Exato. Quem tem Android, amigo, já era. Tem tudo já. É. E é bizarro que a gente tem aplicativo pra tudo. Tipo, teve uma época que eu tinha até um aplicativo que me lembrava de tomar água. Então, tipo assim, a pessoa tinha até informação de quanta água eu tomo por dia. Sim. Isso é muito bizarro, assim, tipo, são coisas muito. Sei lá. É, só dando um pitacozinho na escolha da Lu, eu gosto muito desse filme do Ken, porque ele é um retrato que a gente vê muito pouco. Que é justamente nesse esse mercado sexual digital, né? De pessoas normais, digamos assim. Tem toda a questão de que o universo pornográfico é aquela coisa profissional dos estúdios, mas não, deixou de ser isso há muito tempo. E esse filme é um raro produto que sintetiza isso. Ele meio que traz a vibe do site Can't For, né? Nunca acessei, gente. Foi só um estudo. Tô só explicando como funciona. Da vibe de pessoas, tipo, normais, mas que se exibem por dinheiro, simplesmente, né? Por recursos. E engraçado que até tava vendo algumas coisas, né? Tipo, a questão da pandemia fez isso disparar também. Então, a gente está vendo um novo cenário, inclusive, que seria até interessante também ser abordado em outros filmes. Eu acho que o Ken bem legal por essa pegada. Sim, e eu acho legal também dessa questão, é porque, tipo, o mercado pornográfico, né, tem todas aquelas questões que a gente coloca de, tipo, certos abusos e tudo mais. E nessa vibe que o filme traz, né, que são Ken Girls, né, elas fazem um trabalho independente, assim. Tá inserido dentro de uma indústria, por mais que ela cite, né, que o site fica com 50% do lucro dela e tudo mais, é uma pegada um pouco mais independente. Ela faz os horários dela, ela entra quando ela quer, ela coloca os limites dela, tanto que ela coloca as coisas que ela não faz já para os seguidores dela. Então dá uma certa independência para a figura da mulher, né, da mulher que tá fazendo esse trabalho. Então acho que bacana essas questões que ele traz também sobre esse trabalho, né? Sim, total, um ponto de vista interessante. Como o Samuel falou, né? Não é tão explorado. Acho que seria Sim. interessante. Boa indicação, Lu. Esse ainda quero Meus ver. gente, vocês estão lá. Ah, e você, Felipe? Olha, então, eu vou falar também de um filme da Netflix. Eu até tentei me lembrar, porque eu lembro que eu tinha assistido a um filme, uma produção da Netflix, e eu tinha detestado esse filme. Não, não, eu não, realmente eu não lembro. Eu tinha achado bem ruim. E aí, logo na sequência, eu acho que 1 ou 2 semanas depois apareceu esse que eu vou falar. Esse que eu gosto é um filme que, curiosamente, ele é bem ame ou odeio. Tem muita gente que adora, tem muita gente que detesta. É um filme chamado. Bom, o título em português dele é bem, bem. Nhé, bem, bem sem graça. É O Último Capítulo. É um filme de 2000, mas o título original dele é I Am the Pretty Thing That Lives in the House. E ele é Oz Perkins, que é o filho do Anthony Perkins. E ele é um filme. Primeiro, ele é um filme que ele me ganhou porque ele é uma história meio. Me parece muito a filmes antigos, sabe? Aqueles filmes que têm uma narrativa mais lenta, que aparentemente pouca coisa acontece. O que é esse filme? É a história de uma escritora que já é de uma idade avançada e que ela mora numa casa, uma casa antiga. Mas assim, não é uma casa com um aspecto sobrenatural, não, é uma casa antiga. E ela, quando antes de ficar idosa e de. Ela tem um tipo de demência no filme. Ela escrevia, bom, vários livros e tal, livros de suspense. E aí, uma jovem vai trabalhar na casa como uma espécie de cuidadora. E aí, coisas estranhas, mas extremamente sutis, começam a acontecer. Tem inclusive uma fala no filme que é dito logo no começo, que diz o seguinte, que quando uma tragédia acontece em uma casa, uma morte, essa casa passa a pertencer aos fantasmas, e essa casa ela é apenas emprestada aos vivos. E por que, que eu gosto desse filme? Esse filme ele tem eu achei que ele tem um desenvolvimento muito singular, ele é muito contemplativo, sabe? É aquele filme que se você tiver, talvez, com um grupo de amigos ou tiver com sono, você vai dormir ou você não vai entrar no filme. Mas ele tem uma ambientação muito legal. A casa, por si só, é uma personagem interessante, mas eu volto a dizer, não é uma casa... É uma casa que qualquer um de nós poderia morar ou passar uma noite. Mas eu gosto muito desse produto, desse filme. Não sei se vocês já viram, mas eu gosto por ser essa coisa muito sutil e assim, muito sugestiva, e que assim... Talvez por isso não funcione para todos os públicos. Alguém viu esse filme? Não, esse não. Eu não vi. Não. Ainda não, eu já mas vi esse... os outros. Pode falar, Ivo. Eu já vi os outros filmes do diretor, né? Aquele O February, né? Que ele tem um outro nome também. Sim. E ele fez o Maria e João recentemente. Maria e João, isso. Eu gosto dele, mas esse filme eu ainda não vi. Não sei porquê. Não, só ia falar que esse filme foi o primeiro filme de terror original da Netflix. Pronto, foi isso. Eu lembro que eu assisti um outro anterior, então ele deve ter estreado mais ou menos no mesmo período, só que esse eu não vi logo. Eu assisti algum tempo depois. E eu gosto dele. Agora sim, tem muita gente que não gosta, porque como eu falei, ele é bem paradão. Ele é bem ambientação. Então assim, ele não é aquele filme que vai fazer um mega sucesso com a molecada e tal. Ele é mais... talvez, sem querer parecer um comentário elitista, mas ele assim, talvez funcione mais para um público... mais específico, que gosta mais de um tipo de construção. É pós-horror, Felipe? Não é pós-horror. Não é pós-horror. Não é pós-horror. Ele é uma história de casa assombrada. Agora é, por exemplo, completamente o oposto de um sobrenatural. Ele é aquela história de fantasma porque tá num quarto escuro e ouviu um barulho que você não sabe o que é. Pronto, é só isso. E eu acho o título dele muito... O título original também muito convidativo. Sim, total. De ser... Eu sou... Como é? Eu tava com ele aqui. Eu sou a bela coisa que mora nessa casa. Eu já acho um título assustador. Nome bonito, né, cara? Não é. Como que ficou em português? Em português ficou O Último Capítulo. Ai. Quase igual, gente. Pegou todo quase uma produção real, né? Ai, mas fica a dica. É legal. Muito bom. Ivo, a sua indicação agora. Minha primeira indicação vai ser o filme 1922. Ele é de 2017, um ano que Stephen King estava no auge, né, no boom novamente ali de adaptações. E a Netflix virou e falou, cara, vamos lá e vamos adaptar. E aquele esquema, né, pega um diretor, se eu não me engano foi o segundo longa desse diretor, Zach Hilditch, nome difícil, com Thomas Jane, que está numa atuação muito boa. Eu gosto da trilha sonora que é do Mike Patton, do Faith No More. E o filme é uma adaptação de um conto do Stephen King, uma história, né, num campo de um fazendeiro que assassina a esposa para receber um seguro. A esposa, ela queria sair da casa, ele Ele não queria sair da fazenda e ele assassina a esposa, e aí coisas estranhas começam a acontecer. O filme, ele é bem... Ele tem um clima bem, bem pesado, assim, uma atmosfera ruim, uma atmosfera pesada. E eu curti bastante essa adaptação. Então é isso, assim, eu achei. Tu decide esse filme, eu concordo 100% com o Ivo. Ele tem uma ambientação muito boa. E quando eu assisti, eu acho que o que me chamou muito a atenção foi isso. Ele não é aquele filme também, ó, que a cada 5 minutos tem um jumpscare, ou se passa somente à noite. Mas os personagens são sombrios. Existe uma coisa sombria na casa, na fazenda, nos personagens, no pai principalmente. E se passa nesse ano, né, de 22. Então, aquela família numa fazenda, mas que não tem, assim... Não é uma fazenda rica, é uma fazenda meio mais ou menos. Acho um filmaço, assim, filmaço mesmo. Cenas de gelar? Tem, total. Gente, os ratos, o tempo todo, em toda parte. Ratos, sim. É, eu, no fim de semana antes dessa gravação, eu li o conto 1922. É um conto um pouquinho mais longo, ele deve ter, tipo, umas 140 páginas. Então, muito... Porque, assim, quando você vai adaptar um conto pra um filme, às vezes tem que criar coisas não muito curto, assim. Mas tem... Ele tem um tamanho que deu muito certinho pra ser adaptado pro filme. Então, é muito parecido, assim, nas duas mídias. Funciona bem. É uma adaptação bem chutinha, assim, bem, bem fiel. Sim. Só uma coisa que eu achei engraçada, assim, no conto é que... O narrador é o Wilfred, né? Que é o marido que mata a esposa. E ele mesmo vai dando uns spoilers, assim, durante o conto. Tipo, aí eu achei que fosse melhorar, mas mal sabia eu, sabe? Umas coisas assim. E as descrições... o assassinato da esposa é muito perturbador, assim, no filme, porque dá tudo errado... O Wilfred queria fazer um negócio rápido e limpo e, tipo, foi o total oposto disso. Mas o jeito como a cena é descrita no conto é muito angustiante, assim, é muito desesperador. Você sente por todos os envolvidos, assim, é terrível. E daí, do assassinato pra frente, é tudo ladeira abaixo, né? É óbvio que o Wilfred não... Assim, se você seguir uma coisa, você precisa matar uma pessoa, dificilmente você vai ter muito sucesso. E então é tudo. Tanto o conto como o filme são muito pessimistas, assim, só acontece coisa ruim. Mas é ótimo, assim, tipo, é um material muito angustiante, assim, e te prende demais. Eu também gosto bastante desse filme. Ele é um filme bem sóbrio, digamos assim, né? Dá pra perceber que não tem muitos recursos, por exemplo, em nenhum momento é mostrado, por exemplo, as cidades, né? Que a mulher fala muito que é ir pra cidade, ele vai no banco tentar resolver um pouco a vida. É bem, assim, contido as ambientações, mas funciona. O filme funciona muito bem. Eu curti bastante 1922. Total. Sim, mas eu acho ele um filme muito, como a Sil colocou aqui, ele é muito, é bem pesadão, assim, se você tá meio mal com a vida, eu não recomendo assistir ele não, porque ele te deixa meio pesado. É sério, eu acho ele meio, ele tem um clima muito, não arrastado de ruim, tipo, mas um clima que você fica levando aquilo, sabe, então, sei lá, se tiver mal. Ele é um filme que ele te deixa mal, ele te dá um mal-estar, assim, por tudo que acontece... Bem, filme pesado, assim. É super. E não pesado por violência, por sangue, mas pesado por acontecimentos, assim mesmo, né? Pela estrutura narrativa dele. Total. É bem isso mesmo. Bom, seguindo então, Samuel, a sua indicação. A minha indicação, eu resolvi que eu ia dar indicações de um gênero que não é muito comum em streamings, e quando aparece geralmente dá bem ruim. que é ficção científica. Uma bomba que apareceu do nada. Mas a minha primeira indicação de hoje é um filme chamado I Am Mother. Eu não sei, tipo, até pra mim esse filme foi muito desconhecido na época do lançamento. Geralmente a Netflix tem um algoritmo bom de me empurrar algumas coisas, mas esse filme nem apareceu. Eu descobri esse filme por indicação de um vídeo do Nerdologia, do Atila, o microbiologista. Ele fez um vídeo de análise. Aí no começo do vídeo dele ele dizia: primeiro assiste o filme, depois volta aqui. Aí eu, quero saber, eu vou assistir esse filme, depois eu volto. E foi uma grata surpresa. O Iron Mother, ele é dirigido pelo Grant Sputor, que nunca ouvi falar. Mas ele fez esse trabalho para Netflix. E o que é o filme? O filme conta a história de um futuro. Não se diz exatamente qual é o período em que a humanidade foi extinta por guerras, por confusão, diabo 4. Só que existe um tipo de bunker, e nesse bunker há milhares de embriões humanos, e esses embriões, eles estão sendo cuidados por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial é mostrada então no começo do filme, que é um robô um tanto quanto humanoide, mas realmente muito robô, aquela coisa bem mecânica. Tem os braços, as pernas, a cabeça, mas não é aquele robô bonitinho, vestido de humano, não. É robôzão mesmo, frio. E aí esse robô começa a criar um dos embriões. Vira uma garota e você vai acompanhando o desenvolvimento dessa garota. Quando essa garota atinge, acho que, se eu não me engano, 17 anos, mais ou menos, ela tá lá sendo educada pela robô, a robô tá explicando que aquele bunker vai reinicializar a humanidade, gerar a civilização. Só que a garota se questiona: por que tem tantos embriões e só eu estou aqui? E é a partir desse momento que o filme, ele tem uma tomada que é ao mesmo tempo muito científica. E quando você entende o que está acontecendo ali, ele se torna muito assustador. Porque como criar uma humanidade do nada? Como criar uma humanidade? Humanos, aí a gente tem que entender que humanos, eles têm suas referências culturais e sociais a partir da interação com outros seres humanos. E aí, eu só vou dizer isso como base, porque se eu contar mais, vira spoiler. Então, aquele complexo, aquela inteligência artificial, ela precisou de um plano. Como fazer um humano se tornar essencialmente humano? E o que ela usa para fazer isso é, para nós, é macabro, mas cientificamente funciona. E eu acho que isso foi o que mais me conquistou no Iron Mother. Ele não parece ser um filme de terror, mas, como eu digo, o princípio dele é bastante assustador, porque, principalmente hoje, numa época que a gente discute muito direitos humanos, as liberdades, a liberdade pessoal, o Iron Mother vem e diz: ó, isso pode não valer de nada se a humanidade deixar de existir. E ele é bem impactante nesse ponto, porque a gente tem basicamente um computador decidindo como a humanidade vai existir. Esse filme, ele tem ele tem no elenco a Hilary Swank, que faz, na verdade, um tanto quanto pequena, mas muito significativa. E eu só digo isso: se você é fã de ficção científica mesmo, aquela que usa a ciência para trazer uma trama bem maluca, mas possível, fica essa minha sugestão. O Iron Mother, acho que foi o melhor filme de ficção científica que eu vi em 2019. Mas ele passou muito batido. E ao mesmo tempo ele vale muito a pena. Inclusive os efeitos especiais são bem feitos. É um filme bonito, não parece aquele orçamento Netflix. Notavelmente a produção soube usar os recursos, o roteiro é muito bem escrito. Lógico, tem alguns momentos um tanto quanto piegas, aquelas reviravoltas básicas, mas é um mistério que funciona, porque é uma coisa muito nova. Então fica essa sugestão: fãs de ficção científica e terror, Iron Mother na Netflix. Eu lembro que esse filme meio que surgiu do nada, assim, também. Nossa, muito do nada. Pra mim, pelo menos. Mas sim, apareceu, brotou na tela, assim, né? Exato, mas me pareceu uma premissa muito interessante, assim. É como a gente falou no episódio de ficção científica, né? A questão, o medo que vem com o terror, com ficção científica, é que são coisas que têm uma base científica. Então, não é um negócio meio tirado do ar, assim, né? É, tem uma lógica ali, mesmo que seja algo que não exista, é meio que um não existe possa acontecer, né? Então, traz um medo muito mais próximo da realidade, assim. Não, então, é engraçado vocês falarem que o filme apareceu do nada pra vocês, porque eu lembro que apareceu o trailer dele pra mim, eu vi, e daí eu fiquei ansiosa, coloquei ele na minha lista, e quando estreou eu vi, tipo assim, no dia que saiu, praticamente. E... eu gostei bastante também. Talvez. É que, assim, quando você tá assistindo ele, eu senti que ele não era um filme muito óbvio, assim. Você não dá pra sacar logo de cara pra onde que aquilo vai te levar, sabe? Isso eu achei bacana, porque, querendo ou não, tem muitos filmes de ficção dessa pegada que já tem uma receita que você começa a assistir e fala: ah, vai pra esse lugar aqui. Eu não achei ele tão óbvio. E a presença da personagem da Hilary Swank, quando ela aparece, ela também quebra um pouco isso em alguns momentos, assim. Então eu gostei, assim. No final das contas, eu achei que... acho que eu tava com expectativa alta, assim, porque eu tinha visto o trailer e tal. Eu achei que ia ser mais do que foi, mas foi uma boa surpresa também. Eu gostei do filme quando eu assisti. E realmente, tipo, ele apareceu pra mim. Não sei o que os algoritmos lá da Netflix fizeram, mas uma galera realmente não... passou batido, assim, mas foi um filme bacana, assim, foi uma surpresa boa, eu acho, pra época ali. Ah, eu vou dar uma conferida. O trailer também apareceu pra mim, a Netflix vivia me mandando esse trailer, e eu confesso que eu fiquei com pena da robô no trailer, aí fiz, ah, eu não vou ver não, porque eu acho que a robôzinha sofre, e aí eu fiquei com pena dela, e aí não assisti, mas vou conferir agora, já que vocês falaram tão bem do filme, eu vou dar uma conferida. Eu acho que a Luana sintetizou bem pela questão de que... eu vou confessar que algumas coisas eu só entendi depois de ficar matutando muito. Mas, gente, o que aconteceu ali, realmente? O vídeo que eu falo, o Átila, ele ficou maravilhado com esse filme. Que ele disse que foi uma das coisas mais, assim, acertadas cientificamente na proposta que se dá o filme. Aí eu fui assistir o vídeo dele e realmente as explicações são bem... aí, nossa, eu realmente achei o filme muito macabro depois que eu vi as explicações do Átila. Então eu fiquei, caraca, assim, uau! Realmente esse filme foi bem tenso. Ah, muito bom, quero assistir. É, eu só queria dizer que depois desse filme a Hilary Swank se meteu em mais uma ficção científica, mas não de terror, que é a série Away, que é péssima, fiquem longe. Parece um novelão. Nossa, no espaço. Todo mundo diz que é muito ruim. Não, é muito ruim. É muito drama pra uma pessoa que tá indo passar 3 anos em Marte, gente. Porque o drama tá, o drama fica aqui, sabe? Ah, é pior. Ah, é péssima. Bom, a minha indicação é um filme indiano. Assim como a Amazon fez esse acordo com a Blumhouse de produzir 8 filmes de terror, né? A Netflix tem um acordo com produtoras indianas para lançar 9 filmes, mas não de terror, são gêneros variados. Mas um deles é um terror levinho, assim, que foi colocado até em algumas listas no mês de outubro, né? Saiu muita lista de filmes de bruxas e ele foi colocado em algumas... ele apareceu em algumas dessas listas. É um filme chamado Bulbul. Bulbul é o nome da personagem principal. É, ele foi dirigido pela Anvita Dutt, que também escreveu o roteiro. É, eu acho que é o primeiro filme que ela dirige, inclusive, mas ela já é roteirista há algum tempo. E é meio que um conto de fadas baseado numa lenda que é bem popular na Índia e em alguns países vizinhos ali, de uma criatura chamada Shudei. Eu não vou nem entrar muito no que se trata essa criatura, porque eu vou dar um pouco de spoiler do filme. Então, só fica essa informação. Mas ele é meio que um... essa criatura é meio que um espírito da floresta, assim. Então, sobre o que é o filme, né? Ele já começa, assim, de certa forma um pouco aterrorizante, porque ele começa em 1882, na Índia, na região de Bengala. Nessa época, a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, né? É, e tá tendo uma festa, e aparece a Bulbul com os seus, sei lá, 5 anos de idade. E ela tá brincando ali na casa dela, uma casa bem aberta, assim, cheia de árvores. E tem alguns convidados, conversam, eles brincam, eles ficam contando histórias de terror um pro outro sobre uma festa em que ela vai ser entregue pra casar com outra pessoa, né? Então ela vai ser levada embora da casa dela. E aí ela tá lá sentadinha num... não sei o que é aquilo, meio que uma cama, assim. É, tipo, parece que a festa já acabou e ela tá lá sentada. É, não sei se faz parte de alguma tradição, assim, ela tá lá sentada sozinha, só fazendo nada. E aí chega um cara, um adulto, né? E ele senta lá e começa a conversar com ela numa boa, e ela pergunta do marido dela. E aí o cara fala: sou eu seu marido. E tipo, isso é horrível, sabe? É, e ela fala: não, o outro, que é o outro, né, que é da minha idade, assim, que é o menininho com quem ela tava brincando. Esse menino viria a ser o cunhado dela, é o Satya. É, então acontece dois, e aí depois a história pula pra 1902, quando a Bulbul já era adulta, né, já tinha casado com esse cara, que era um nobre de outra região da Índia. É, e o Satya volta para casa porque ele tinha ido estudar em Londres e estava fora fazia 5 anos, assim. É, e quando ele volta, o marido da Bulbul já tinha abandonado ela, por várias questões que vão sendo explicadas durante o filme. Então o filme vai se passando em 3 épocas. Na época que a Bulbul era criança, depois mostra ela já uma jovem adulta, assim, né? Mas ela era, tipo, uma menina muito ingênua, meio submissa, fazia tudo mais pra agradar o Satya do que do marido dela. E aí depois, e o terceiro período é nessa época mais recente, quando é diferente, até na maquiagem que ela usa, ela parece muito mais empoderada, assim. Entendendo tudo que foi acontecendo na vida dela, chegar onde ela tá agora. E assim, a história é até um pouco previsível, mas eu não achei um problema, assim, porque o filme não tá pretendendo ser um suspense, sabe? Ele tá contando a história da vida de uma personagem, então é a forma como é contada o que importa. É um filme muito bonito, as roupas, as casas tradicionais indianas são muito bonitas, assim, e tem uma floresta, e o cenário, assim, sempre que as pessoas entram na floresta é muito teatral, sabe? Rola uma lua vermelha ali por alguns motivos também. Então a floresta tá sempre ou vermelha ou num rosa escuro, assim. Que é muito bonito. Então as pessoas estão, tipo, tudo é banhado nessa mesma cor. Dá uma aparência bem bacana. É, minha única crítica pra ele é que tem uma cena de estupro que eu acho que é de necessidade questionável, assim. Até fico com o pé mais atrás por ter sido uma mulher quem escreveu. E ela até falou o motivo que ela inseriu essa cena no filme, porque ela queria destruir essa personagem que sofre o estupro, né? Mas eu acho que poderia ser lidado de outra forma. Mas mesmo assim, achei que é um filme que vale muito a pena. Ele não é assustador, assim. Mas tem essa questão da fantasia, do sobrenatural e contos de fadas, né, gente? Eu gosto muito. E acho que é um filme muito bacana. E é legal, assim, você ver tipo, sobre a bruxa que vem da Europa, né? Das tradições da história europeia. Então é legal ver coisas de outros países. Bruxa de Bulbul é completamente diferente, né? Então... super indico, é um filme que foi lançado em junho desse ano, e é isso aí, gostei bastante. E indicações, olha aí, gente, vou procurar. É interessante. Ainda mais que a gente tem sempre aquela referência do cinema indiano, de Bollywood, aquela coisa mais de ação, né, efeitos práticos, então é uma ótima sugestão. Mas já é, a dancinha. Não tem. Ah, não tem dancinha, não quero, então. Não tem, gente, mas tá valendo. Então vamos lá para a nossa segunda rodada de indicações. Lu, vai lá. Ah, bom, gente, minha segunda indicação vai ser um filme, de novo, da Netflix, que foi lançado esse ano, em junho ou julho, se não me engano, que é um filme sul-coreano chamado Hashtag Alive, um filme de zumbis. Eu sou muito fã de filmes de zumbi de forma geral, né? Então já assisti basicamente quando lançou, porque é um assunto que eu gosto. E eu lembro que na época que ele foi lançado, as pessoas falavam muito que ele se assemelhava em muitos pontos com o Trem to Busan, que a gente já falou também sobre ele em alguns podcasts por aí. Mas assemelha em alguns pontos, principalmente no relacionado ao... É aquele zumbi meio contorcionista sul-coreano, assim, né? No estilo do Trem to Busan. Mas a história é diferente, eu acho engraçado, porque daria pra pensar, tipo, como se Hashtag Alive fosse uma outra visão, de um outro ponto de vista, do que estava acontecendo no Trem to Busan, sabe? Poderia, eu imagino os dois no mesmo universo, mas em pontos distintos da Coreia do Sul, sabe? Acontecendo, assim, tipo, o mesmo ataque zumbi, mas em pontos distintos, pela proximidade, pela semelhança dos zumbis. Mas bom, aí a história basicamente acompanha um menino, que, um menino não, né, um adolescente, um jovem adulto, que ele é um gamer, né, ele fica jogando em casa e tudo mais, ele é bem conectado com tudo, e ele vive com a família dele, tipo, num conjuntinho de prédios, assim, e um dia ele tá sozinho em casa, a mãe dele deixa um recado num post-it pra ele falar, e aí do nada, ele vai pra janela do apartamento e ele percebe que tem zumbis na rua. Tem pessoas se matando, tem uma galera se matando no corredor da casa dele. Ele fala, pronto, é isso, um ataque zumbi. E daí o filme acompanha então a história dele dentro do apartamento, ele não pode sair de casa, ele tem que ficar lá o tempo todo. E eu lembro que o filme foi bastante referenciado agora na pandemia por isso, né, que a gente tá todo mundo em casa, né. Então a galera ficou falando desse filme por causa disso. Ele fica lá o tempo todo. E ele vai postando nas redes sociais, tipo assim, ah, preciso ficar vivo, hashtag alive, né, tipo, tô vivo ainda, tô aqui, como uma forma de tentar se comunicar com a família dele, né, pra eles verem que ele tá bem, porque o sinal tá meio... É engraçado isso, que o sinal tá ruim pra ligação, mas ele consegue acessar as redes sociais tranquilamente. Tem esses pontinhos, assim, defeituosos no filme, mas... E ao mesmo tempo mostra algumas questões sobre tecnologias, assim, tem um ponto do filme que ele quer ouvir o rádio, pega sinal mais fácil e ficaria mais fácil pra ele ter notícias do que tá acontecendo, porque a TV para de funcionar. Só que daí pra isso ele precisaria de um fone de ouvido com cabo. E daí ele vai pro quarto dele e ele vê que todos os fones dele são sem cabo, são sem fio. Ele fala, merda de avanço tecnológico, tipo, se eu tivesse um fone com cabo, estaria tudo resolvido. Então ele vai questionando... Essa cena é maravilhosa. É engraçado, então, ele funcionando essas coisinhas, assim, se uma outra personagem no prédio da frente, eles vão se comunicando e criam um laço, né, criam uma amizade pra se manterem vivos, né, porque os dois se questionam se vale a pena continuar vivendo ali ou não. E eu acho legal desse filme também que ele introduz, além dessa questão das redes sociais, né, do papel das redes sociais pra eles se manterem vivos ali, ele vai introduzindo propagandas de uma forma muito natural, assim. Tem uma super propaganda da Nutella no filme. Ele encontra um pote de Nutella numa casa lá que ele invade. Tipo, é uma propaganda da Nutella, claramente. A Nutella patrocinou aquele filme, mas aí fica uma coisa meio orgânica. Tipo assim, ai, que ótimo, eu encontrei uma Nutella. Faz tanto tempo que eu não comia isso, porque estamos num ataque zumbi. E daí eles inserem essas propagandas de uma forma mais... natural, não é aquela coisa de filme que a gente vê que de repente passa um outdoor da marca, sabe, do nada, assim. Uhum. Faz parte da trama, saca? Assim como o uso da marca de óculos de realidade que ele usa, tudo isso vai sendo inserido dessa forma um pouco mais discreta, entre aspas, assim, né. E é isso, eu gostei do filme, achei bacana. Como eu disse, eu acho que ele poderia ser inserido num universo, assim, eu enxergo ele como, tipo, um outro ponto da Coreia do Sul, que tá rolando a invasão zumbi pela proximidade dos personagens zumbis de Trem to Busan. E é isso, ele tem uns defeitinhos de continuidade, essa coisa, tipo, acaba a luz do bairro, eles não têm mais luz, não tem mais água, mas a bateria do menino dura, minha filha, até o final do rolê, entendeu? A bateria do celular dele tá lá. Eu vou dar desculpa de que ele podia ter uma bateria externa, assim, forçando a barra. Então, essas questões, assim, eu achei um filme bem bacana, eu gostei. Filme de zumbi, como sempre, que eu gosto, e achei legal. Achei o filme bem construído, os personagens são legais. E é isso, essa é a indicação. É, eu acho que num subgênero que tá super saturado, os coreanos são as pessoas que estão sabendo dar uma renovada, sabe? Trazer algo que ainda é interessante e é bem feito. Eu gostei bastante do hashtag Alive também. Achei até... Eu gosto desses filmes. Tipo, no Trem de Busan eu chorei umas 3 vezes, sabe? E nesse também tem algumas cenas emocionantes, sabe? É diferente também de uma produção de zumbis americana, assim. Então é muito legal ver coisas vindas de outros países, assim, de outras culturas, né? Não, só que, tipo, isso se identifica muito porque é muito atual, então você se vê naqueles problemas, tipo assim, putz, o negócio do fone sem fio. Ele fica depois arrependido de não ter ido no mercado fazer compras, como a mãe dele tinha falado, porque daí começou um ataque zumbi e ele tava, tipo, sem comida. E às vezes eu fico com preguiça de ir no mercado também, eu fico me questionando se algo desse tipo acontecesse, sabe? Tipo, você fica... Uhum. Essa é a conduta que você tem que tomar, né? Tipo, você tá preso dentro de casa, tipo, realmente, porque tem um ataque zumbi lá fora. Você fica se comparando ali com o que tá rolando, né? Samuel, você ia falar. Não, eu ia dizer que no ano que a continuação do Train to Busan foi muito decepcionante, o Península é realmente muito ruim, o hashtag Alive foi o que salvou, né, o filme de zumbi esse ano, assim, mais ou menos. Não é tão bom quanto o Train to Busan, realmente. Não, mas é bem legal, é um filme bem bacana. Então... O personagem é muito carismático, os dois personagens, né? Porque começa com um, mas depois vira dois. Mas eu achei, o plot final, por exemplo, eu achei bem chatinho. Mas funciona, o filme é bem divertido no geral, sim. Em todas essas questões que a Lu falou, esses pontos específicos, tipo as brigas com a tecnologia, com internet, por internet, por água, por alimentação, é bem, bem legal. Ótima indicação também, Lu. Seguindo, então, Felipe, sua próxima indicação. Foi difícil, não é? Pensar, assim, numa... Porque tem muito filme legal, tem muito filme ruim. A gente vai chegar nessa parte. Mas o que eu gostaria de indicar e que eu acho, nossa, muito legal, é um filme de 2017. É uma produção espanhola, em parceria com a França, mas ela é basicamente espanhola. É chamada Tareu Ferreiro e o Diabo. Não sei se alguém aqui já viu, eu escrevi um artigo por boca quando assisti. Eu dei 4 caveirinhas e meia. Ele é muito legal. Basicamente, ele é um filme que eu nem posso dar muito spoiler, mas ele parece muito um conto de fadas, claro, né, de terror. Então, ele tem uma pegada muito lúdica, agora sempre aplicada a esse terror. O que que acontece? Existe um personagem, não é? Que é um ferreiro. E ele... O filme se passa acho que é no século XVIII. Mas ele não é atual, né? Então ele deve se passar ali pelo século XVIII, mais ou menos. E aí tem uma vila. Uma vilinha ali. E que... Esse ferreiro mora e ele é considerado um cara super bizarro pelos moradores da vila. Dizem que a casa dele é amaldiçoada, que ele tem um pacto com o diabo, etc, etc, etc. E a casa dele realmente é pra lá de esquisita. Aquela casa que, ok, passaria uma noite tranquilo ali. E aí o que que acontece? Uma bela noite, um belo dia, uma menininha... muito simpática, que mora ali na vizinhança, acaba indo bater na casa dele, porque os meninos malvados jogaram a boneca dela dentro da casa. Aquela coisa de sempre. E quando a menininha entra, ela vai descobrir que existe um motivo para esse ferreiro ser essa pessoa esquisita, não querer contato com ninguém, ser super reservado, ser realmente esse bicho do mato. E, minha gente, o filme é muito legal, porque o filme trata dessa relação, né? O próprio título já diz, né? Existe uma relação entre... E que é muito legal, muito legal. A direção de fotografia, o contexto da trama e como essa trama é conduzida é muito legal. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, uma das coisas que eu lamentei, e aí é onde entra talvez a desvantagem de filmes feitos para serem consumidos na TV ou em algum no computador, no celular, é que quando eu assisti o filme, eu fiz, nossa, eu queria tanto ver esse filme no cinema, imagina que coisa linda ver esse filme, e ele tem essa fotografia belíssima, o trabalho de direção de arte também, então é um filme muito legal, é um filme agradável, ele é de terror, mas é quase aquele terror pra toda a família. Fica aí a dica. Ah, e tem mais uma coisa. Ele usa a língua basca, não é? Pra criar, né, os diálogos do filme. Então ele é ele utiliza a língua basca. Então é bem legal. Fica aí a dica. É um filme realmente assim que eu super gostei. Parece muito interessante também. Gostei. Ele é diferente, muito, né? Muito, ele é uma proposta muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Em toda... Ele me lembrou, sabe o que, Felipe? Aquela série da Globo, em alguns momentos, Hoje é Dia de Maria, ele tem uma estética muito própria. É uma mas coisa... Mas bem mais macabro. É bem mais macabro, mas é aquela coisa meio... Tá me faltando a palavra, mas é uma coisa meio Hoje é Dia de Maria, meio, talvez, teatralizada, poética... Isso, Mambembe, essa pegada assim, muito. É por isso que eu gosto do termo lúdico. Eu acho ali um terror meio lúdico, sabe? Assim, uma coisa muito, muito. Quase como se fosse um conto, né? Você tá ali meio que acompanhando um conto, não é? Aí você solta a sua imaginação. Ele é um filme assim, bem de imaginação. Muito bom, parece bem legal. Ah, então vamos lá. Ivo, sua próxima indicação. Então, minha indicação, ele não é um filme de terror. É um filme de ação. Chama Noite Nos Persegue. Eu só não sei falar sobre o nome do diretor. Silvana, me ajuda. É o Timo... Eu também não sei falar. Ideia. Timo, tá... Já tá, adianto. Não sei. É Tchajanto, é um trem assim, cara. É um... Ele é indonésio, né? Isso, ele é indonésio. Ele tem alguns segmentos no... Acho que tem um no ABC da Morte, que é o L de Libido, que é uma coisa muito louca. E ele tem um segmento no VHS 2, que é maravilhoso, que é o Safe Haven. Nossa, eu acho que esse é o melhor de todos os segmentos dos VHS. Sim, é uma das melhores coisas de terror que eu vi, assim, sei lá, nos últimos anos. Exato. É sensacional. Mas enfim, vamos falar do filme A Noite Nos Persegue, que é um filme de ação. Ele é um filme muito frenético, é um filme que ele não te deixa respirar. Ele não te dá um minuto de sossego, ele é pancadaria o tempo todo. É muita arma branca, né? Muita faca, muito machado, muitas lâminas e muito sangrento, muitos ossos quebrados e é uma trama do assassino profissional que em um massacre ele poupa a vida de uma menina. Uma menina ali em torno de 10, 12 anos e é a morte dessa menina primordial para os chefes dele, né, na ocasião. E com isso ele desafia, então ele passa a ser assassinos. E aí a pancadaria o tempo todo. É um filme incrível, de ação frenética. Eu sempre falei assim que o Tim Tajani é tudo que o Tarantino quis ser. Porque ele é um cara que ele sabe... É, não, mas ele é um cara que ele sabe fazer filme de ação, assim. Ele tem outros filmes de ação, Headshot, Killers, que são muito bons também. Mas eu optei a falar porque é um daqueles filmes que a gente fica surpreso por estar na Netflix e por ser... leva um selo de produção da Netflix. Porque é um filme violentaço, é um filme que não faz assim, aquele estilo, né? Ah, vou fazer uma produção da Netflix, é uma coisa mais suave, é um terror mais suave. Não, esse é uma ação pesada. Netflix produziu Floresta de Sangue do... Isso, Netflix. Mas enfim, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa no Netflix. Esse tipo de filme antigamente a gente só via baixando, né, com aqueles torrents levando 3, 4 dias pra você baixar o filme e ver. Porque eram filmes... porque são filmes bem... Que não acabam não caindo ali no gosto pra um lançamento no cinema ou pra um lançamento em home video, que também acaba não chegando. Então esses filmes a gente via muito... baixando o filme via torrent. E agora a Netflix soltou isso aí, eu achei incrível. Quando eu vi, assim, eu tava passando, eu fui ver o nome do diretor. Opa, eu gosto desse diretor. Vou ver esse filme. E falei, caramba, que surpresa agradável ter o filme, esse filme. E tem outros filmes do diretor, né? Se eu não me engano, ele também faz uns terror, acho que é o Fortuna Maldita. É dele também, um filme... É um Evil Dead indonésio, assim, bem... Bem macabrão mesmo, bem legal. Mas, enfim, a dica é o... Eu falei de três filmes já, mas, enfim... A dica é A Noite Nos Persegue. Eu acho que vale a pena aí vocês assistirem aí, quem curte uma ação. É o estilo de The Raid, né? O Asyl, mas bem mais violento, bem mais sangrento. E bem legal. Essa aí, alguém viu? Alguém viu ou só eu vi? Eu ainda não vi, mas eu também fiquei feliz com a surpresa de ter alguns filmes do Timo no Netflix, né? Porque, como você falou, Ivo, os anteriores eu vi tudo baixado mesmo, porque não tinha em lugar nenhum, né? E então foi uma boa surpresa ver que ele tem não só o A Noite Nos Persegue, que é original, mas são também, só para aproveitar a carona, o Macabre, que ele dirigiu junto com o Kimo Stambwell, alguns filmes juntos, né? E o Macabre é tipo o Massacre da Serra Elétrica em Indonésio. Sem a Serra Elétrica. Mas é esse negócio, né? A família canibal, os jovens que vão parar lá sem querer, esse tipo de coisa. É um ótimo filme também. Gosto muito do Timo. Vou tirar o atraso e assistir esses que estão na Netflix, que eu tô moscando aqui. Mas é uma ótima. Na lista aqui, esse Macabro. Muito bom. E você, Samuel? Ah, eu vou ser um pouco ousado na minha segunda indicação. Como eu disse, eu queria indicar ficções científicas que flertam com o terror. E a minha segunda indicação vai ser de uma plataforma que ainda não foi lançada oficialmente no Brasil, que é o HBO Max. Ainda acho que também está sem data, a tentativa de que chegue no ano que vem. Essa vai ter que buscar por meios obscuros. Faz um VPN russo, alguma coisa assim. A minha indicação é a série Raised by Wolves, que ela é uma produção criada pelo Aaron Guzikowski e ela é comandada pelo Ridley Scott, né, do Alien. Essa série, ela é muito intrigante. Eu tenho e é por isso que eu resolvi falar dela. E eu brinco, eu acho que eu fui a única pessoa que achou essa série do começo ao fim, porque eu não conheço ninguém que assista pra conversar comigo sobre. Mas são 10 episódios, são 10 episódios no HBO Max, já foi lançado tudo, começou em setembro, e realmente eles quiseram o modelo um episódio por semana. Eu achei isso bem interessante também. E o que é que conta a história? Raised by Wolves começa com dois androides que notavelmente saíram de algum universo expandido do Alien, porque eles são aqueles de composição interna branca, líquida, né? Isso já é bem legal para quem é fã. Dois androides que chegam num planeta. Você não tá sabendo muito o que tá acontecendo ali, mas eles chegam num planeta com embriões humanos. Olha aí, novamente, eu tô com tá, pelo jeito. E aí, é um androide bem... Eles realmente são humanoides, né? Aparentam o espectro humano, com uma mulher e um homem. E a androide, com aparência feminina, dá a luz, digamos assim, né, com a tecnologia que eles trazem, a 6 crianças, 6 seres humanos. E, novamente, o objetivo deles ali é reiniciar a humanidade do zero. Essas 6 crianças vão crescendo no planeta, os androides têm toda uma programação para fazer com que essas crianças gerem uma nova humanidade, uma nova civilização... E depois a gente vai começando a entender algumas coisas que estão acontecendo ali de verdade. Esses dois androides, eles vieram fugidos da Terra, que já era, o planeta tinha acabado. O planeta, ele sucumbiu numa grande guerra entre dois grandes grupos, que aí é uma coisa bem generalista, mas enfim, que é os religiosos e os ateístas. Eles criaram uma guerra global que acabou simplesmente com o planeta. E o grupo dos ateístas, eles não tinham como se salvar, ir pro espaço, não. Então, mandaram 2 androides com 6 embriões e disseram: olha, começa a civilização aí do nada. Só que justamente no primeiro episódio, esses 2 robôs, eles são confrontados. Porque o grupo dos religiosos conseguiu fugir em naves arcas. E, mesmo com um universo gigantesco, uma dessas naves foi bater no planeta deles. Filhos da puta. Não, nossa. Já é... basicamente, o Android olha pro céu, vê a nave gigantesca e diz: ô, meu caralho. E aí, eles tentam... Os Androids tentam criar uma situação de que... Ah, nós somos refugiados. Chegam os religiosos, né? Comandados pelo. É o rapaz que faz o Vikings. Eu esqueci o nome dele. Mas ele tá nessa série. E aí, os religiosos fazem o que os religiosos fazem, né? Eles invadem, eles destroem e eles roubam a única criança que tá viva. Porque ainda tem isso. Das 6 crianças que nasceram, 5 morreram. E eles só descobrem o motivo mais pra frente, mas é uma questão bem triste. Então é uma criança que tá sendo cuidada pelos androides. Mas aí os religiosos vêm, eles percebem que são robôs, eles brigam com os robôs, desativam eles rapidinho, achando que são meros robôs criados. Pegam a criança, levam pra grande nave arca deles. E então, nós temos o grande fator de revelação da série. Porque a robô, que é a figura feminina, ela não é uma robô de criação, é uma robô criada. Ela é uma adaptação de uma robô de guerra. E ninguém estava preparado para isso. Ela usa o modelo de guerra dela e destrói a nave com o resto de humanidade. Gigantesca a nave, derruba a nave no planeta e pega a criança dela de volta. Isso é só o primeiro episódio de Raised by Wolves. A série, ela é muito interessante, tem um aspecto sempre muito dessa coisa do Ridley Scott, principalmente que ele abraçou recentemente com o... Eu sei que alguns aqui não gostam, mas com o Prometheus e o Covenant, de robôs meio pirados. E até os robôs protagonistas, eles apresentam personalidade e uma construção de personagem que... A palavra mais é loucura. Porque a gente está vendo ali uma tentativa de recriação da humanidade com robôs que foram programados de uma maneira muito nas coxas, digamos, para isso. Afinal, ela era uma robô de guerra, na verdade. A maior arma que existia na guerra era ela, e aí ela é transformada numa robô de criação. E aí a gente vê o conflito nesse planeta e uma criança envolvida em profecia. Cara, Raised by Wolves é uma suruba de temas muito, muito doidos. E ao mesmo tempo funciona. É uma série divertida e eletrizante. Eu acho que esse é o principal aspecto de Raised by Wolves. Ela, nos 10 episódios, não parece ser em nenhum momento uma coisa longa. Muito pelo contrário, acontece muita coisa, tem muitos personagens desenvolvidos e, inclusive, acho que o maior feito do Raised by Wolves são as atuações. O casal que faz os dois robôs tá muito bom. A atuação deles é muito boa. Principalmente porque os robôs, eles entram nesse conflito de o que é a minha programação e o que é a minha vontade. A moça que faz a robô, que é a Amanda Collie, sensacional. Ela carrega a série nas costas. Você fica o tempo todo com medo dela, porque ela é muito imprevisível, e ao mesmo tempo com pena dela, porque ela está sendo sempre maltratada pelos humanos que nunca a veem mais do que como uma mera máquina de cuidados. O casal que está no lado do grupo dos religiosos também é muito bom, que é o rapaz do Vikings que eu falei, que eu esqueci o nome, mas enfim, ele está muito bom. Só que a série vai andando muito bem até o seu quinto episódio. A partir do quinto episódio, a coisa começa a dar uma desandada significativa. O roteiro tem uma pegada muito, muito... Deixa de ser realmente uma ficção científica baseada em ciência, entra na vibe dos religiosos, tem realmente alguma coisa mística acontecendo ali, e fica ainda pior quando entra no conceito de a robô vai ser uma mãe de uma coisa própria a partir de agora. Isso falando para não contar o mínimo de spoilers. Eu fiquei bem dividido com Raised by Wolves. Me intrigou muito, mas me fascinou muito. Ao mesmo tempo que algumas decisões criativas são bem fuleiras, digamos assim. O Ridley Scott botou muito a mão dele ali, dá para ver. Nas escolhas de plot, dos principais acontecimentos. E eu acho que esse é o grande problema, talvez. Mas tá aí. É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver. É um produto que vai ter segunda temporada, já foi confirmado. Teve uma audiência crescente na HBO Max. A cada episódio, mais as pessoas estavam assistindo. Então fica aí para quem quiser começar uma série nova de ficção científica com elementos de terror. Tem alguns momentos bem interessantes, intrigantes, um suspense bastante, bastante construído, mas também espere que pode não ser exatamente aquilo que você queira ver. Então essa é a minha segunda indicação. Mais uma ficção científica aí com um terrorzinho de brinde. O gancho que fica pra segunda temporada parece bom, assim? Acabou. Jesus, bem. Ele é tenebroso. Não tem, usando palavras do meu amigo Felipe, ó, coisa da série é o gancho pra segunda temporada. É muito ruim. É assim, ruim pois de sim. Doer. O último episódio pra mim, foi muito ruim mesmo. Aí você deve estar pensando, Samuel, isso tu não vai querer que eu assista, eu tô falando desse jeito. Mas a construção é boa. Até chegar a ruindade do acontecimento final do último episódio, a construção é boa, é muito boa. E como eu disse, as atuações são fascinantes. A Amanda Collie carrega a série toda nas fotos. Ela tá muito bem. Eu fiquei com muita vontade de ver essa série quando saiu o trailer, assim. Daí depois, quando você falou que... A gente já tinha conversado um pouquinho dela, né? Você falou que era... Você falou tudo isso, mas mais resumidamente eu falei, putz, deixa pra lá. Sim. Então, mas agora eu fiquei com vontade de ver de novo. O primeiro episódio, ele é dirigido pelo próprio Ridley Scott. Muito bom. Tipo, primeiro, segundo, terceiro episódio... Cara, tu quer assistir direto, porque é muito bem construído. Aí vai até o quinto. Top, show de bola. O quinto, inclusive, se eu não me engano, é o Mistérios dos dois robôs. Que é muito bacana esse episódio mesmo. Aí depois, velho, é uma série de decisões que começa o degrau lá pra baixo. Mas ainda pode valer a pena pra muita gente, principalmente fãs de ficção científica. Muito bom. Fica a indicação, então. Gente, eu vou querer indicar o filme mais divertido que eu assisti esse ano, eu acho. Que é Vampiros vs. The Bronx. É, eu resisti um pouco a assistir. Ele saiu agora em outubro, se não me engano. É, vi muita gente falando bem, assim. Mas vi que era um filme com crianças, assim, como protagonistas. Numa vibe um pouco Stranger Things, mas ambientado nos dias atuais, assim, não nos anos 80. Falei, não sei se quero ver num filme nessa pegada. Me arrependi amargamente de ter demorado pra ver, porque é muito bom mesmo. Bom, o filme se passa no bairro do Bronx, em Nova York, que é um bairro que tem como moradores principalmente negros e hispânicos, né? Então, os três personagens principais são o Miguel, o Bob e o Luiz. O Miguel, se não me engano, tem uma mãe... O Miguel e o Luiz são hispânicos, eles são da... Um é da República Dominicana, outro de Porto Rico, assim. E o Bob é negro. E eles descobrem que... Porque, assim, o que está acontecendo é que vários estabelecimentos comerciais estão sendo comprados por uma empresa, por uma imobiliária chamada Murnau. Murnau, para quem não sabe, é o cara que dirigiu o Nosferatu, né? Então tem essas referências em alguns nomes também que eu achei bem bacanas. Então esses estabelecimentos estão sendo comprados e estão sendo transformados em outra coisa, tipo umas coisas mais gourmet, assim. Tem uma hora que um personagem passa na frente de uma loja que está toda fechada com tapumes e tem um cartaz dizendo que vai ser uma loja de manteigas, sabe? Tipo, vários tipos de... E são coisas que total não... Com essa região, sabe? Porque tudo que tinha lá... O que o Miguel tá tentando fazer desde o começo do filme é tentar salvar a bodega do Tony, que é, tipo, bodegas, né? São mercadinhos, assim. Que é um lugar onde ele e os amigos dele meio que cresceram, sabe? As mães saíam para trabalhar, era para a bodega que eles iam. E o Tony até fala que sente como se tivesse criado os meninos por causa disso, né? Então tudo isso vai se perdendo nesse bairro. Até que o Miguel descobre sem querer que quem está comprando essas lojas, o corretor dos vampiros, o corretor, né, que vai até os estabelecimentos fechar negócio e tal, se chama Frank Polidori. Polidori também vem do John William Polidori, que é considerado o criador do gênero vampiro na literatura. Ele escreveu um conto chamado Vampiro em 1819. Então aí mais uma referência. E aí então... Sobra para esses três meninos darem um jeito de livrar o Bronx dos vampiros. Então, basicamente, a história do filme fala muito de gentrificação, né? Que é, então, transformar esse bairro que não é um bairro nobre em algo nobre, mas que tá fora do... Isso vai tirar o acesso de quem já mora lá, porque são pessoas que não têm como pagar por uma manteiga gourmet, sabe? Então eles colocam, esse filme coloca essa questão. Os meninos, quando descobrem que tem vampiros por ali, eles vão buscar referências, né? Do que a gente vai fazer para se defender. A gente precisa fazer um plano e tal. Aí eles fazem o quê? Eles vão assistir Blade. Sim. Então é muito divertido mesmo. Ele traz várias questões assim, problemáticas, né? Além da gentrificação, mas tudo é colocado de um jeito muito leve, muito mais sutil, assim. Então não fica no final, na luta final, assim, no filme, tem uma referência à Hora do Espanto também, que é meu amorzinho. E é isso, gente. Fica muito a indicação, porque eu gostei demais desse filme. Indico para todos, porque é muito legal. Você já viu? Quero ver amanhã. Veja amanhã. E volta pra falar. Qual é a plataforma? Se eu esqueci. É Netflix. Netflix. Isso. Assistam. Muito legal. Ah, agora, gente. voltem com comentários depois, que eu quero saber o que vocês acharam. Claro. Gente, agora então, vamos encaminhar aqui rápido e final. Eu queria pedir suas menções honrosas, mas de filmes que vocês não gostaram, que estejam na... Não tem, porque daí eu... Não, eu quero fazer de... Eu quero fazer também de algumas outras menções de coisas boas também, para as pessoas. Tudo bem, pode falar das coisas boas também. Tá bom. Então tá, ó, vou falar então duas coisas. Uma menção honrosa, tipo, realmente algo positivo, e um que é uma bosta, não assistam, horrível. O que é uma merda, não assistam, horrível, é um filme que foi lançado no comecinho do ano pela Netflix. No comecinho do ano, não, comecinho do ano de 2017, no caso, né, faz um tempo. Chama Clinical. E é uma bomba. Muito ruim, é tipo... Ah, é horrível, gente, é péssimo. Ele tem uma construção horrorosa, personagens pobres, atuações ruins. Ele coloca umas telas pretas no meio do filme, que toda hora eu ficava achando que o filme tinha acabado, porque tava muito ruim, eu queria que acabasse. Mas não tinha acabado ainda, depois da tela preta de 2 minutos voltava o filme. É horrível. Então, assim, minha desindicação é Clinical. Minha menção honrosa, que eu vou falar, tipo, só o nome mesmo, porque eu já citei em algum outro podcast que eu não lembro qual foi. É a minissérie Inacreditável. A Netflix também, todas as minhas indicações foram da Netflix. Mas então, a Netflix também é baseada numa história real, né, de uma menina que sofreu estupro, de falar um pouco da história dela. É, não tem cenas gráficas, pra, se você, como eu, também tem dificuldades com cenas assim, você não vai, não tem cenas muito gráficas, é mais uma questão de contar essa história. É uma minissérie, então acaba ali na uma temporada só, e é uma série excelente, então fica a minha menção honrosa para Inacreditável. Quero ver essa, desde a outra vez que você falou, tá aqui na minha lista, ainda não tomei vergonha, bora lá. É bom, gente, eu acho que vale a pena, ainda mais em tempos, né, do estupro culposo, é bom dar uma olhadinha. Total, total, muito bem lembrado. É, vamos lá, e você, Felipe? Olha, então, eu vou falar também bem rapidinho, mas assim, são duas bombas. Um é um filme chamado Campo do Medo, que é de 2019, que eu achei que tinha tudo pra ser bom, porque tem aquele cenário de colheita maldita e tal, embora não é milharal, é tipo um matagal. Mas enfim, a gente, o filme é muito ruim. Muito, o filme começa bem, mas depois de 10 minutos ele desanda, que é uma catástrofe, é muito ruim. É, e tem uma pedra mutante no meio. Ah, é horrível o filme. E o outro é outra bomba também, que é Vende-se Esta Casa. É com aquele cara insuportável daquela série insuportável dos 13 porquês. É, nossa, esse filme é muito ruim, muito ruim, muito ruim. O pior é que quando você assiste o trailer, você diz, ok, não presta, mas dá pra assistir. Mas não, é uma bomba. Eu não sei, eu acho que esse, o Vende-se a Casa, Vende-se Esta Casa, ainda é pior, porque o Campo do Medo, ele, ao meu ver, ele pelo menos ele começa bem, ele desanda logo, mas ele começa bem. E o Vende-se Esta Casa já começa ruim, segue ruim, é tudo ruim. Enfim, é uma grande perda de tempo. Eu sempre digo, é mais divertido ir pro dentista fazer tratamento de canal sem anestesia. Trágicos, gente. Péssimos. Tenebrosos. É, Ivo, e você? Então, eu vou citar umas duas séries, assim, tentar ser bem breve também, né? Você tá Maldição da Residência Hill como uma indicação boa, que eu acho uma série incrível. É, os lindas que eu já vi também nesses últimos. É, mas aí, com sucesso, veio a outra mansão, né? A segunda, digamos que seria a segunda temporada, inspirada em outro livro, Parafuso. É, não que a série seja ruim, mas é uma série que ela se resolveria com 5 episódios. Ela tem 9, se eu não me engano, 9. É, e ela começa bem, ela tem coisas boas. A garotinha que faz a Flora, as crianças, né, elas são muito boas. Eu acho legal a homenagem que o Flanagan faz ao Jack Clayton, que é o diretor dos Inocentes, da primeira adaptação do livro, que é um filme né, lindo, sensacional, e não tem como comparar com a série. O filme, esse filme, Os Inocentes da década de 60, ele é muito superior. E a série, eu acho que ela peca pelo excesso de explicações. Ela expande o universo, ela cria várias situações que... E assim, a série, ela começa legal, mas ali a partir do terceiro, quarto episódio, ela vai ficando muito desinteressante. Ela dá uma melhorada no final, ela tem uma proposta que é bacana, ela tem até uma história que é bonita. Eu acho legal também ter um episódio em preto e branco que é uma homenagem ao filme da década de 60 também. Tem um episódio explicativo. E então é isso. Não é que eu não tenha gostado, assim, né? Achado horrível, mas eu confesso que foi aquela. Eu fiquei decepcionado, eu esperava muito mais. Só pra dizer que eu concordo com o Ivo. Eu acho que a série, ela começa bem, eu acho que ela segue bem, mas eu acho... o Ivo falou que a partir do quarto capítulo ele achou desinteressante. Eu acho que até o quinto a série funciona, mas aí depois realmente ela se perde um pouco. Eu fui super com o pé atrás, porque eu sou um apaixonado pelos Inocentes. Nunca li o livro, é uma falha, pretendo ler algum dia. Então eu já fui com o pé para dizer, é ruim, Os Inocentes é melhor. Na verdade, assim, são duas obras completamente diferentes e que, assim, acho que nem é o objetivo fazer uma comparação. Mas eu fui gostando da série, fui gostando do que foi sendo trazido, o universo que acaba sendo expandido, acho que funciona. Agora concordo, se talvez fosse uma série com 5, talvez 6 capítulos, talvez fosse algo mais seguro. Mas como ela tem 9, então realmente chega alguns momentos que ela se perde e tem uns capítulos, tem pelo menos 2 capítulos que são completamente desnecessários, mal explicados e que não servem para absolutamente nada. Não é ruim, mas poderia ser melhor. Um pouco triste, né? Porque tava... gerou muita expectativa, assim, essa temporada, e o comentário geral que eu vi é bem parecido com o de vocês, assim, um pouco aquém do quando do as pessoas quando as pessoas falam, eu digo, ó, assista, eu não desencorajo. Claro, claro. Assista, agora sim, tem esse momento aí que você dá uma arrastada, depois até recupera, mas essa arrastada, sabe, ela prejudica. Mas né, não é uma bomba de maneira nenhuma. Perde um pouco o ritmo, né? Folgação zero. Não consegui começar ainda. Eu ainda não comecei porque todo mundo chorou assistindo essa série. E quando eu sei que o negócio vai ser de chorar, porque eu choro qualquer coisa também, aí eu perco um pouco a vontade, sabe? Se eu acabo chorando no negócio, mas eu não sabia, beleza. Mas se eu já sei que eu vou chorar, eu deixo pra depois. Então eu tô nessa. Eu ainda não criei coragem pra ver Rebeca. Só digo isso. Felipe, a gente espera muito que você veja a Rebeca, cara. Ai, não sei se eu quero, Ivo. Rebeca é uma obra imaculada pra mim. Eu acho que eu vou me sentir como se eu estivesse traindo o filme original, a Joan Fontaine e o Laurence Olivier e o Hitchcock vendo essa versão altamente colorida, acelerada e sexualizada da Rebeca. Eu não sei, eu preciso trabalhar muito bem isso, porque a sensação que eu tenho é que eu estou traindo o filme de 1940. Bom, Felipe, a conversa que a gente teve quando a gente comentou do trailer foi incrível, você puto, cara, xingando pra caralho. É isso, eu ainda estou. Felipe, se você assistir, já sabe, comentários em áudio apenas, que a gente vai inserir em algum episódio de podcast. Algo me diz que se... Até hoje o Felipe assistir esse filme. Algo me diz que se eu assistir, os áudios vão ser inclusive durante o filme. Ah, perfeito. Ó, próximo episódio vai ser retrospectiva, então vai encaixar perfeitamente. Pensa com carinho. É isso. Vamos lá, Samuel, você. Ah, eu tenho, na verdade, indicações. Eu quero que as pessoas vejam coisas boas. A gente tá num período tão fluente. Da Netflix, alguns filmes que... filmes, séries que eu gosto. É O Diabo de Cada Dia, que estreou esse ano. Achei, assim, bom, sensacional. Filme. Muito, muito, muito bom. Apóstolo, que é um filme, assim... Apóstolo é maravilhoso, já interrompendo. É maravilhoso, não, maravilhoso. Pode falar. Filmaço, o Apóstolo é muito bom. Pra quem gosta dessa vibe, não sei, uma coisa meio homem de palha, com é meio funk. É isso, é um terror folk, né? É o terror rural, gente. Isso, é muito bom mesmo. E um filme que nós já falamos no episódio de Lovecraft, mas que eu amo, que é o Aniquilação. Eu acho esse filme assim... de terror, de ficção. Como vocês já perceberam, eu amo ficção científica de terror. E Aniquilação é, assim, sublime. Eu acho esse filme sensacional. Interessante que era pra ele não ser um filme Netflix, mas depois de produzido... Eu esqueci o nome do diretor. Ele é o mesmo do Ex Machina. Mas depois de produzido, a distribuidora disse, não, vamos fechar acordo com a Netflix. O diretor odiou que esse filme tinha ido pra Netflix. Mas eu curti, porque eu assisti rapidinho. Então eu gostei. E de série, pegando o gancho do hashtag Alive, Kingdom, gente, que tem duas temporadas. Vai vir um episódio especial. Primeiríssima qualidade. Terror de zumbíssima qualidade. Nível nossa, assim pra aquele mim... aquele final da segunda temporada, cara. Puta que pariu. Pois é, mas diz que vai ser explicado agora melhor com o episódio especial que vai estrear. Também tô bem de olho. Deixa curioso pra caramba aquela sim, nossa. Estranho sim, pra sim, caralho. Muito. É estranho, meio maluquinho, mas muito bom. E essas são minhas indicações da Netflix. Da Amazon, eu tenho basicamente só uma. Um filme que eu já falei também no episódio de ficção científica, que é O A Vastidão da Noite. Filmaço, um dos melhores que eu vi esse ano. Ele é um suspense, assim, muito bem construído de diálogos. Cara. Muito bom. E uma desindicação, que é um dos filmes do acordo da Blumhouse, eu assisti o Nocturne. Não gostei. Achei que eu ia curtir e tal, mas achei que faltou bastante alma nesse filme. Ele tem uma ideia interessante, uma proposta boa, mas não se constrói muito bem, não. Então, eu fui o único a assistir até agora dos quatro já lançados. E dizem que é o melhorzinho, então eu tô preocupado com os outros títulos. Agora. Samuel. Indica Tales from Loop? Que eu não indiquei. Ah, eu não assisti. Ah, então tá bom. Eu indico Tales from Loop, gente. É ficção. Ficção, física quântica e crises e existencialismo. Muito diz bom. Que excelente. Diz que se você não tá com a terapia em dia, vai dar um bug. Vai dar ruim, cara. Dá ruim, ela te joga lá embaixo. Ai, já tô com preguiça. Aí, pra encerrar, duas últimas dicasinhas. Um filme que me surpreendeu muito, que eu achei muito divertido, embora tenha alguns probleminhas, que é o Convenção das Bruxas, que é do HBO Max. Eu gostei, saiu no cinema aqui no Brasil, né? A plataforma ainda não foi lançada, mas eu gostei. O filme é divertido. Ele não tem aquela pegada sombria do filme original. Esquece, gente, não tem. Ele é um filme divertido. Se você quer assistir um filme divertido, você vai encontrar uma ótima opção no Convenção das Bruxas. A Octavia Spencer e a Anne Hathaway, dá pra perceber que elas estão adorando fazer aquele filme. A cena de embate delas é muito boa. Então, realmente, tá aí uma recomendação que eu achei que eu não iria fazer o Convenção das Bruxas, o novo Convenção das Bruxas, né? E uma dica que eu ainda não assisti, mas eu vejo alguns amigos falando muito bem, é do nosso streaming nacional, o Globoplay. A série Desalma, que dizem que tá, que é um pouco divisível de opiniões. Eu tô vendo gente que gosta, gente que não gosta, mas gente que é unanimidade na atuação da Cassia Kiss. Então, fica a indicação de Zalma também, produção nacional, no nosso Globoplay. Bem lembrado também. Quero assistir Zalma. Gente, e a minha, eu vou deixar uma também, pegando carona no, na desindicação do Samuel, que foi um dos quatro filmes do acordo entre a Blumhouse e a Amazon, né? Eu assisti só um também, que foi o Evil Eye, que saiu como mal-olhado. Eu, assim como o Nocturne, eu achei que a ideia é boa, mas a execução é fraca. Porque é uma história até interessante. É uma mãe cuja filha está namorando com um moço que a mãe acha que é a reencarnação do antigo namorado que batia nela, enfim. Então poderia ser uma boa história, mas ele até tem alguns... Os personagens são indianos, né? Mas a filha mora nos Estados Unidos, os pais moram na Índia. Então tem muito da cultura indiana ali, mas, ai, gente, até os personagens, quando estão na Índia, só falando entre pessoas da Índia, eles falam inglês com sotaque. E isso sempre já, tipo, me desanima demais, porque não tinha necessidade. Põe uma legenda, deixa de preguiça, sabe? O final dele eu achei muito apressado, mas ele tem também alguns, ele traz uns temas importantes, né, do abuso, enfim, tem uma discussão importante ali também, mas infelizmente ele não foi bem executado, assim, então ficou um filme fraquinho. Mas é isto. Então acho que é isso, gente. Estouramos nosso tempo, como sempre. Sempre. queria agradecer então vocês todos pela participação. Ouvintes, fiquem aí com todas essas indicações para suas maratonas. Deixem as suas indicações também nos comentários. E quem puder e quiser colaborar lá com o nosso padrinho, a gente agradece bastante. A gente tem umas recompensas bem bacanas e vocês ajudam esse projeto a continuar. Então é isso aí. Muito obrigada, gente. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau. Pelo que foi a maldição da Residência Rio, que eu achei incrível. Opa! Oi, gente, vocês estão aí? Oi, estamos ouvindo. Não, que eu escutei uma porta abrindo aí, cara, assustei. Gente, desculpa, foi a minha. Desculpa. Sem problema. Tô falando aqui, né? De... Eu tô falando de mal assombrada que de repente eu escuto... Eu falei, que isso, gente? Mil desculpas. Inclusive, eu vou ficar ausente por um minutinho de áudio, tá? Desculpa, é porque eu tô no interfone, vou ter que atender aqui. Tá. Dando com poltergeist. Vai lá. Eu tenho que fechar aqui.